Valeu, valeu. Pausinha só para dar uma olhadinha, checadinha. Coisa rápida. Somos o Mais Devil Dogs, banda de Bauru. Quem quiser baixar o som nosso, é só acessar o site www.enxamecoletivo.org. Tem lá um bannerzinho, clica lá, tem o CD inteiro para fazer download. Exatamente, bem lembrado, gordinho. Todas as músicas são registradas sob Creative Commons. Você pode distribuir, entregar para quem você quiser, faz o CDzinho, tem a arte lá. É tudo nosso, pode baixar quem quiser. Essa próxima música que a gente vai tocar é uma música meio recente nossa, ela se chama Sem Sentido Pra Mim. Thank you. Valeu. Invasion of the Dragon Man. And now, once and for all, we shall test Darwin's law of the survival of the fittest. Drag him in! Seize him! Destroy him! Essa música aqui a gente queria oferecer pra galera do Falsos Conejos, José Fterton, quem mais aí do brother do Circuito Fora do Eixo que estiver ouvindo por aí, que a parada tá sendo transmitida hoje, os brothers de correria, pé de macaco, enxame, é tudo nós, todo mundo junto, man. Essa música se chama Corre. Fazer esse parênteses. Nosso guitarrista tá feliz hoje que ele tá testando o brinquedinho novo dele, ó. Duas semanas cobiçando o bichinho, ó, aqui hoje, olha que coisa linda. We'll be right back. Pausa pra meditação. Salve, seu Mojica! Para a hidratação que é necessária. A gente vai tocar um classicaço aí. Essa música, por incrível que pareça, ela foi composta por um maluco em 1942. E essa música nunca deixa de ser atual. Essa música é foda. Essa música se chama Ghost Riders in the Sky. Thank you. coisinha básica aqui. Isso aqui a gente não gosta, a gente fica pensando se a gente tem coragem de chamar de cover. A gente gosta tanto de Ventures que a gente resolveu enfiar umas 5 músicas tudo junto pra ver no que dava e acabou saindo isso que a gente chama de Batman's Wipeout. Qualquer semelhança é mera coincidência. Let's go! We'll be right back. Mais duas, será que pode? Então bora. Essa música se chama Mephisto. Agradecer pra caramba toda essa galera que veio aqui hoje. É do caralho ver essa casa cheia. Hoje é uma festa muito foda pra gente mesmo. É legal demais estar essa galera aí. Acho que é uma das maiores tours que tá rolando pelo Circuito Fora do Eixo. É agora essa tour Falsos Conejos e a banda de José Turton. Galera saiu lá de Recife pra vir pra cá fazer uma sonzeira do caralho. E os caras saíram lá da Argentina, de Buenos Aires, pra vir aqui pra fazer um sonzeira foda também. Tá sendo uma honra do caralho ter todo mundo aqui junto. Nós, eles, todo mundo junto, é isso aí. Valeu. A gente vai fazer a saideira agora. Essa música, apesar do nome pesado da parada, ela mais é uma ode. A faz o que você quer, meu velho, tá ligado? Tudo é da lei, já dizia Raulzito. Essa música se chama Modo Foda-se. Fight the Road Dogs. Orgulho pra caralho de ser de Bauru. Valeu todo mundo aí, a noite tá só começando e tá foda. É nóis pra caralho. Valeu. É mesmo, pera aí, não foge não, Juanca. Ô Juanca, Juanca, Juanca. Por favor, o negócio é o seguinte, ao longo da noite a gente vai estar sorteando o CD das bandas respectivas que estão tocando. A brincadeira é a seguinte, Juanca, meu amigo aqui do Falsos Conejos, vai estar fazendo uma pergunta em espanhol. Quem souber responder, vem aqui responder corretamente o CD dele. Por favor, Juanca. Olá, que tal? Les voy a hacer una pregunta muy fácil. Si logran responderla, se ganan un disco. ¿Sacaron? Ven. ¿De qué color es la remera de Vinicius? Él aquí, es negra. Aquí. Acabou de ganhar o CD da Almighty, peraí que eu vou pegar, peraí. É isso aí. Próximo show tem mais um sorteio aí, galera.